Agora você vai curtir mais uma super produção. DJBlackMix.com.br. DJBlackMix.com.br. CD Panela de Volume 32. Especial Boas Festas. Uma super produção. Pra você não ficar parado. DJ Black, você dança. Vamos nessa, DJ Black Mix. Solta o som. CD Top Melody. Melody.com, o ponto certo para baixar Melody. Acostadinho, CDs completos e muito mais. Ainda ouvir tudo online se preferir. Essa é mais uma inovação. DJBlackMix.com.br. Não é filé, mas é chibé, chibé, chibé, chibé, chibé. Chibé, chibé, chibé, chibé. Olha a mulher escura. Canta minha autarquia. Uma mano arriba, tomando tequila. Uma mano arriba, tomando tequila. Uma mano arriba, tomando tequila com limão e sal. Esse sim, a galera curte. CD Top Melody, o tradicional. O tradicional da galera. Billy Brasil. O DJ maluquinho arrasa, bebê. Olha aí, o mundo girando, a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração e de contra razão sentimento. Não se desfez recair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Apaixonado, se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. DJ maluquinho e seu batidão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. É Billy Brasil, a moral. Não se desfez recair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Com você, ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero

Top Melody, o verdadeiro e único do Brasil. Nossa, açaí e pimenta. Ai, tá vendo, hein? Black Mix, detonando as mais gostosas pra você. Detonando as mais gostosas pra você. Melody, o original. É verdade. Passei a noite em claro, eu não conseguia dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O primeiro refúgio, perdi um café. Que vem amargo que te mexeu do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. Na igreja vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira não existe, teatro. Olhe pro seu tempo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Ela está de volta mais uma vez. Banda, os brothers. Claro, eu não conseguia dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O primeiro refúgio, pedir um café. Se vem amargo que tinha me tirado pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. Na igreja vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira não existe, teatro. Olhe pro seu tempo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. DJ Black Mix, é moral. DJ Preto Mix. Black Mix. É, DJ Black Mix. De Tucuruí pra todo o Brasil. Meu Deus.

Melody. Joey Benassi, o garoto das produções. I don't want

chão. Senta da boa, me tira o ar. Te quero em minha cama, vem me amar. Desce aí, vem requebrando em mim. Descendo até o chão. Vamos lá, cola em mim. Mexe esse bumbum e desce até o chão. Wiggle, wiggle, wiggle. Deixa esse bumbum e desce até o chão. As mensagens DJ Blackmix, afetuoso no Pará. Baixar melody.com. O seu novo site de Melody 2015. Eu tô esperando o filho seu. Ele não quis saber e não foi mais além. Toma um dinheiro pra você tirar esse neném. Sem base, sem estrutura, sem rumo, sem direção. Na rua da amargura, mas ouve o seu coração. Com a ajuda dos amigos e muita fé em Deus. Gravidez e perigo, mas seu filho nasceu. Foi trabalho tão duro para sustentar. Mas era incerto o futuro naquele lugar. O pai ausente, o moleque tão se revoltou. Foi fogueteiro, de repente já era vapor. Foi gerente geral e se tornou patrão. Foi cheio de moral, mandava. Tira não, meu filho, que esse é seu pai. Amor que é meu, lágrimas cai. Ele não vale nada, a senhora foi mãe. Ai, amor que é meu, lágrimas cai. Não tira não, meu filho, que esse é seu pai. Amor que é meu, é choro é dor. Só não te mato porque não sou igual ao senhor. Tira não, meu filho, que esse é seu pai. Amor que é meu, lágrimas cai. Ele não vale nada, a senhora foi mãe. Ai, amor que é meu, lágrimas cai. Não tira não, meu filho, que esse é seu pai. Amor que é meu, é choro, é dor. Só não te mato porque não sou igual ao senhor. DJ Blackmix, o impetuoso do Pará. Vamos nessa, DJ Blackmix. Solta o som. Bora! Sim, a galera curte. CD Top Melody, o tradicional. Peguei meu coração, amor.

Moral das Mixagens. Moral das Mixagens. Você chega, vem me provocando, me seduzindo, fica só me olhando. Novinha, toda vez que eu te vejo, eu fico louco, me bate um desejo. New Melody. Manda mais. A musa. Eu. Você chega, vem me provocando, me seduzindo, fica só me olhando. Produção DJBlackMix.com.br. Você, eu vou me entregar sem medo e sem pudor. Não me faça chorar, lágrima de amor. Eu me vejo em teus braços, no espelho e te abraço, no lado escuro. Esse sim, a galera curte. E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. E a galera do WhatsApp, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Eu tô no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem. Eu tô no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem. É foto pra todo lado, é vídeo pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado. É foto pra todo lado, é vídeo pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado. Só tem um problema, que eu sou casada, ela descobriu minha senha e me chamam de safado. Eu tô no WhatsApp, no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem, no grupo da sacanagem. Eu